Viva meu Brasil, viva o Criador da Terra, viva o Exército Brasileiro, viva a Marinha de Guerra, viva todos os policiais, coronéis e capitão, também viva os generais que comandam o batalhão. Viva as Forças Armadas do meu Brasil campeão, viva os ministros da guerra, segurança da nação. Viva a força da aeronáutica deste meu Brasil gigante. Viva os pais estrangeiros, amigos do meu Brasil. Também viva os cientistas do meu país varonil. Viva o homem do campo, lavourista e criador. Viva todos os brasileiros com muita paz e amor. Presidente, orgulho da nação, viva o Senhor Jesus Cristo, Rei de todos.